receptor localizador. Ok, ascensão 3000, mantendo a proa Gol 1607. 5 Brasília, será coordenado o nível 360, agora de copa, informação em curso, Mike. 75. Oscar, Oscar Juliette, mantém o ponto de espera, número 2. Na esquerda, na proa 270. 9641. Esquerda 270. Doutor, ele podia confirmar as condições novamente de Salvador? Até foi até que esses pés não avistou absolutamente nada, ok? Confirma o controle? Não, Gol no 607. Até esses pés não avistou nada com chuva forte. Gol no 607. Sabe que estão 3179. Em 3179, chame a torre 1 no 8 decimal 6. 3179. 3179. 607, a torre acabou de informar um teto de 600 pés com 2500 de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. Ok, nós encontramos chuva forte até 600 pés e arremetemos visibilidade praticamente zero. Ok, sente, vou reportar para a torre. Ela pode até melhorar as condições. Ok. Ok, ONU 607, esquerda na proa 360, a presente. ONU 607, esquerda 3620. ...4069, chame Recife, frequência 1288, alterne 13325, azul 4069. 288-3325, azul 4069. O controle 1607, poderia voar pelo para espera? O 40? Subindo 40, proa de pelo, o do 607, está autorizado. 40, proa de pelo. Moderada, estimando um teto em torno de 700 pés. Na final, temos uma aeronave em aproximação, vamos aguardar a confirmação, ok? Ah, tá ok, estou na sua escuta aqui. Aparentemente, o peixe lado aqui também parece estar melhorando. Eu acho que dentro de uns 3, 5 minutinhos aí deve melhorar. Afirmativo. No momento da sua aproximação, foi a chuva de maior intensidade. Vamos aguardar agora, a aeronave está na curta final, se pousa ou inicia o procedimento. Ah, tá ok, obrigado na sua escuta. Fico com controle mais de monitorado. Ok. 9641, prossigo. Que Aracaju está operando visual, chuva leve, 1500 com 5000 de visibilidade. O ajuste 1012, a temperatura 24 graus. E o vento é calmo. Ok, obrigado. E Maceió está visual, pista 12. O vento de 280 com 02 nós. Temperatura 23 graus e o ILS é Yankee. Obrigado. Ok, Rio 9641, esquerda proa 200. Esquerda 200. Tranca a linha e mantém 1-0, 9642. Afirmativo, só para informação, tá forte aqui ainda a chuva aqui, gente, na cabeceira aqui. Tá percebendo muita água acumulada aqui na cabeceira da pista, só para informar isso, as aeronaves. Ok, água acumulada, ok, foi proveniente da chuva forte. Porém, no momento, a chuva está moderada sobre o campo, está autorizado a alinhar e manter. Voo no 642. Afirmativo, não, a informação é só de acúmulo de água na cabeceira da pista. Ah, ok, obrigado. De água aqui acumulada, só para informar os colegas aí. Positivo, estou observando, obrigado. Nada. Está alinhando e manter a voo no 642. Afirmativo. O Rio 9641 ainda monitorando a torre? Rio 9641. Esquerda agora na pro 150, até interceptar o localizador. 1150. 3179 vai subir para o nível 050. 3179. 3179 subir para o 050. Roda do CAV 363. Tá 3517 Brasília, confirme o nível. É o nível 360. 360, será coordenado Guadicoba, número 2. Você poderia confirmar a saída, por gentileza? Olha, Feto, provavelmente a 360, o nível 360 já está ocupado. Provavelmente né, será negado pelo centro. Tem um outro que solicita? Pode ser o 380, então. 380, sente. Tô no 795, pronto, cópia. Cola 795, cópia. Voo no 795, autorizado Brasília, nível de voo 360 via Upper Zulu no 7. Decolada no 0, primeira curva direita, saída gole, transição ofito, 5575, transponder, o controle 1 no 9.8. Ok, copiou Brasília, nível 360, rota do plano de voo, decola, 10 curva direita, saída gole, ofito, controle 198, transponder 5575, gol no 715. 5575, 360, cotejamento correto, 1.795. Portão 08, repórter quando pronto. Chamada pronta, gol 715. T42 está livre, decolagem da pista 1-0, vento de 250 graus com 4 nós. Livre, decolagem da 1-0, gol no 642. Ok, o vento é 270 com meia dúzia de nós. Ok, há interesse, não há a intenção de Salvador de mudar a pista para 28? A pista já está sendo mudada, só vai aguardar só um pouco para ser vetorado para o final da 28, 1607. Ok, senhor, obrigado. Corre o Rio 9641. No centro do tráfego, continue a aproximação, informe com a cabeceira à vista, o teto já deu uma melhorada na final da 1-0, chuva moderada no momento e pista molhada, bastante água. Positivo. 3179, controle. Prossiga. Sem de voar para o Serra Vita 361 no efetua órbita, no nível 050. Posição, confirme. Serra Vito 361 para a final da 28. Então nível 030 até 15 milhas. Chame controle, frequência 119.8, um bom dia. Diante restrito 030 até 15 milhas. 119.8 agora, voo 942, um bom dia. Bom dia. Controle Salvador, um bom dia. O gol 1642, restrito ao 030 até 15 milhas. Eu ativo o gol no 642, contato radar na decolagem, sube, mantém o nível de voo 030, mantém a saída pouca. Mantendo a pouca, sobe para o 030, gol no 642. Mais à frente e aguardando para a decolagem, nosso Oscar Juliette. Gol no 607, controle. Escuta, prossiga. E curva direita e voe na proa do Serra, na proa 090. Direita na proa 090, gol no 607. Curvando pela direita na proa 090, gol no 897, pronto, cópia 380, confirme. Visual, vai pousar. Livre pouso no 0, 240 com 2 nós, pista molhada, o Rio 9641. 4. Boa, aguarde, estamos avaliando aqui a mudança de pista. Olha o gol no 642 para evitar a formação necessita manter a proa 045. 45, tá livre, mantendo 3 mil pés, gol no 642. Mantendo a proa até, mantenho 3 mil pés, gol no 642. Na Afirmativo, assim que livrar das formações, vou ir na proa de Jamo, voo no 642. Afirmativo, quando livre das formações, a proa de Jamo, voo no 642. Fica no 4, a intenção seria decolar da 1 no 7? Estamos avaliando agora a mudança para 2-8, a decolagem no 7 fica um pouco complicada devido ao sequenciamento para 2-8, decolagem no 7 com curva à esquerda. 04, libere a pista e chame só Leão no 209. Ok, vamos liberar lá no final, tá? Positivo, informe com a pista livre. Sobre só 700 pés, não foi? Foi. Obrigado. Costa Juliette, estará restrito a 2 mil pés. 2 mil pés até a 15ª milha. Aguarde para iniciar a decolagem, Oscar, Costa Juliette. Afirmativo. A 2 mil até a 15ª milha. Aguarde pista livre. Informação em curso é a 90 agora. Gente, seria da El? Negativo, aguarde. Então, o trip 5543A, acionamento e pushback, reposta quando pronto táxi. Obrigado, reportarei táxi. Gol no 642. Ah, é. Desconsidere. Paulo, eu Rio. 641. 9641, voltando à torre, prossiga. 2361, se ajustando a órbita, então 3179. Negativo, 3179. 43. Alfa Kilo, 43. Pro 090, gol no 607. O gol no 642 que vai voar na proa de Aron. Afirmativo, o gol no 642 da presente já tem condições de voar Jamo. E continuar a ascensão. Ok, Recife mudou, solicitou que o senhor voasse na proa de Aron e após Aron voar direto a Aracaju, gol no 642. Aron, Aracaju, positivo. Eita, livre ascensão 390, gol no 642. Ascensão ao 290, confirma. 390, 390. 390, ok. Ascensão 390, proa de Aron, Aracaju, obrigado. Salvador, Oscar Juliette. Oscar Juliette, contato radar na decolagem, submanter nível 100, tá autorizado voar na proa de Jamo, corrijo, de Momo, Oscar Juliette. Na proa de Momo. Momo, Juliette. Então 3179, controle. 3179, prossiga. Seja abandonar a órbita e voar na proa 120, 120, na presença da 3179. Está livre descida para 4.040, ajuste 1014. Vai descer para o 040, 4.000 com 1014, proa 120, vai curvar pela direita, está 3179. O no 607, mantém a proa e mantém 40? Estimativa no 607. Círculo 4. 4 horas e 20, autonomia alterna Recife, 44 POB. 44 Recife, 4 e 20, o trip 55 no 4, autorizado táxi, via Lima, para o ponto de espera da 35. No ponto de espera, chamar a torre em 118.612, ajuste no 0 no 4. Táxi via Lima, ponto de espera 35, torre 118.6, trip 55 no 4, obrigado, bom dia. Tem condições de voar na proa de Serra Vito 363? Afirmativo, está 3179. Para 2500 pés, o altímetro 1014, 1014. 2500, 1014, voando proa do Serra Vito 363. Houve melhoras no campo? Com confirmar, só um minuto. ...97360 com fim, será coordenado, informação em curso em novembro. Ok, ciência da novembro. Prevista. Aguarde coordenação. Ok, chuva leve sobre o campo, teto 900 pés com 3 mil de visibilidade, então 3179. Ciência 3179, agora pro ano, se a 2363 é separado do esquerdo. Afirmativo. Gol no 607, curva à direita, proa 120, gol no 607. Direita, proa 120, mantenho 40, gol 1607. Afirmativo. Controle, confirmando para o Oscar Juliette. Atenção direto, 1-0-0. Leve, 1-0-0 na proa de Momo, Juliette. Ok, Juliette. No 607, desse mantém a 3 mil pés, 1014, 1014, ajuste. 3 mil, 1014, ILS full, da 28. Firmo, ILS full. Obrigado. Caramba. Trip 554 restrito ao 030 na saída, Aron, inicialmente restrito ao 030, autorizado a alinhar e decolar da pista 28, vento 240 graus com 4 nós. Trip restrito ao 030, saída agora Aron, alinha, decola 35, trip 554. Da 28, né? 7. Da 3179, desce então para 2 mil pés e vou ir na proa 230 até interceptar o localizador. 230 até o localizador, até o 3179. CIF frequência 12685 ao término 12545, gol no 642. Subindo até quanto? Centro Recife 12685 ao término 12545, subindo para 390, gol no 642. Ativo, tá livre ascensão, nível 390, como solicitado. Afirmativo. Via autorizado, nível de voo 380, via Upper Zulu no 7, decolada 28, primeira curva à esquerda, saída gole, transição ao fito. 5567, eu transpondo, controle 199.8. Via autorizado 380 para Brasília, com plano de voo, Upper Zulu 17, decolada 28, curva à esquerda, na saída gole, ao fito. Aciona 5567, controle 1198, dan 3517. Cotejamento correto, portão 04, reporte quando pronto. Encontrará pronto, 3517. Voo no 804, copia. Copia. Voo no 804, está autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 14. Decola da 28, primeira curva à esquerda. Saída Gole, Val, após Crate, posição Crate. 55, corrigindo o transponder 5003, controle 119.8. Dado, 360 Galeão, pela Zulu 14, decola da 28, primeira curva esquerda, saída gole, transição em Val após crash. 5003, transponder 119.8, é o controle, gol no 804. Gol no 804, cotejamento correto, 03 é o portão, reposte quando pronto, para acionamento e push. Passará. Gol no 897, pronto, cópia. Prossiga, cópia. Voo no 897 está autorizado com fins, nível de voo 360 via Upper Whisky 58. Decolada 28, primeira curva à esquerda, saída gole, valvo sagaz. 5577, eu transpondo o controle 199.8. Gentileza, confirmar o transponder? 5577. Ok, autorizado 360, com fins, Upper Whisky 58, decolada 28, curva esquerda, gole, val, sagaz, 5577, aciona, controle 198, gol 1897. 1897, cotejamento correto, 09 é o portão, reporte quando pronto, para acionamento e push. Reporte 7. Olha, seguindo a descida, gol 607. 607, direita, proa 240 até interceptar o corrigindo, 230 até interceptar o localizador, desse mantendo 2 mil pés. Gol no 607. Descendo para 2000, atento interceptar, gol na 607. Localizador, tá 3179. 3179, complete ILS, chame a Torre Salvador e 118, decimal 6, TAN 3179. 118, decimal 6, TAN 3179, boa. Boa. Bom dia mais uma vez, TAN 3179, estabilizado, localizador, procedimento ILS. 3179, bom dia, continue a aproximação, informe com a cabeceira 28 à vista, o vento no momento 250 graus com 4 nós, TAN 3179. Tomará a cabeça vista, cabeceira vista está 3179. Teto, não tenho referência ainda da cabeceira 28. Aparentemente igual o da 10. Em torno é aqui de 700 pés a 800 pés. Na verdade, o senhor vai ser o primeiro a pousar que vai me confirmar isso aí. Balizamento está no brilho máximo. Ótimo. Grato, ciência, 3179. Localizador, gol na 607. Complete LS, torre 1830, gol no 607. Gol no 183, gol no 607. Dole. A 3179 visualizou a TIPPED. 500 pés, ok. Tem seu tráfego à vista, tem pouso autorizado na cabeceira 28, 250 graus com 4 nós, pista molhada, chuva leve. Certa 3179, autorizado por 28. Torre Salvador, gol 1607. 1607, 7 do tráfego é número 2, continue a aproximação, tráfego que o antecedeu avistou a 500 pés, chuva leve sobre o campo. 1607, aguarde autorização de pouso. 1607, aguardando autorização. Datan, informação em curso, é a papá, Galeão, autorização, será coordenada ao nível 360, aguarde cópia. Possível coordenar o 38, senhor Galeão? Afirmo, será coordenada, aguarde cópia. Ok, obrigado. Jet 6709, dessa via chegada para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador, final do procedimento ILS Zulu. Webjet 6709. Positivo, senhor, vai descer via 0-4 na ILS Zulu. Vai reportar estabilizado 6709. 79 informa que a metade da pista em diante está escorregadia. A metade da pista em diante, não é isso? Afirmativo. Gente, será informado aos outros, obrigado. Gol no 607, pista livre, o vento de 260 com 4 nós, chuva leve, a parte, metade final da pista escorregadia. Cheque o trem e reporte com o campo à vista. Afirmativo, tá abaixado e travado, gol 1607. Sente. 3153, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. TAM 3153, está autorizado Galeão, nível de voo 380 via UP Zulu 14. Decolada 28, primeira curva à esquerda, saída Golia, Valcrate, 5002, transponder o controle 119.8. Zero para o Zulu 4, decola 28, curva esquerda, Gole, Valcrate. 50. Poderia confirmar o transponder, senhor? 5002. 5002 e o controle 198. Corrigimento correto, 05, portão, reporte quando pronto. Tá lá. Prossegue em frente, ingressa à Índia, portão 02, atentando o Airbus acompanhar eles no push. Índia 02, TAM 3159. Índia 07, solo aos 20, libere a esquerda e para instruções de táxi, chame solo 1219. 19 é boa. Boa. Solo, gol na 607, bom dia. Gol na 607, táxi V Alfa, mantém a posição antes da táxi V Juliette. Alfa vai mantendo Juliette. Esse é o plano modificado agora os 21, 1021, prossiga em condições visuais, ascensão nível 105, reporte 40 milhas fora de Salvador, informe seu estimado de pouso. 1015, gente, reporte 40 milhas fora, pode colocar as coisas, Juliette. Trip 554, passa nível de voo 110, chame agora o centro Recife. Frequência 1-2-8-5, alterne 1-2-5-45. 1-2-8-5-2-5-4-5, 3-5-5-4. Obrigado, até a próxima. É, tenha um bom dia, um bom voo. Obrigado. Índia, Alfa, reporte e mantenha a posição antes da taxa aí, Juliette. Ok, Índia, Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, 3-5-7. Obrigado, até já. Chegou na mesa 6709, está estabilizado localizador ILS Zulu, pista 28, 2,5 para o Final Fix. Sente, informo com a cabeceira à vista, o teto informado foi em torno de 500 pés. Informo que a parte da metade para o final da pista, bastante escorregadio. Chuva leve, informo com a cabeceira à vista, web 6709. Muito obrigado pelas informações, está ciente, vai reportar pista a vista 6709. Recife no 7, irá da passagem ao banco da companhia à sua frente, após livre táxi até o ponto esperado 28 na Golf. Quando pronto na Golf, 208612, ajuste no 014. Afirmativo, vai dar passagem pro Boeing, quando pronto no ponto de parada Golf, chama 2268-3507, bom dia.